Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim com a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar de tempo feliz, sou pela Rádio USP FM São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, um coreto, a música e a saudade, a sua pedida matinal de todos os domingos. Na abertura, nós vamos atender a missiva que vem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também amanhece o som de Um Jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é Dona Elvira Macedo Luiz, que reside na capital do café, está em sintonia com a Rádio USP, lá de Ribeirão Preto, em 107,9, e ela gostaria de ouvir, em arranjo Lírio Panicali, adaptação Haroldo Barbosa para o nosso idioma, o rei da voz Francisco Alves cantando Lagoa Adormecida. Paulo Fortes, que foi em vida um cantor lírico de respeito, defendendo do Mário Lago, em belíssimo arranjo para regional no acompanhamento, número 1. Ainda, para ela que reside em Ribeirão Preto, Dona Elvira Mendonça Luiz, conosco nesta manhã de domingo, Carlos Galhardo, o cantor que dispensava adjetivos, em arranjo do Mozart Brandão, do Mário Lago, Devolve. Desceu a lua crescendo no fundo da mata. O bosque silente, a luz transparente, feita de prata. Na sombra noturna, calma laguna, espelha as estrelas. A lua passou, de longe quitou as águas pra vê-la. A brisa chegou, no lago tocou, inquieta infortuna. Acorda o luar, deitado a sonhar na calma laguna. Dois lagos de luz, estrelas azuis, os dois olhos teus. A vida apagou, o vento levou, adeus. Thank you.

todos os sonhos loucos que eu construí aos poucos e te ofereci. Devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que nos teus braços esqueci. Devolve, que eu te devolvo ainda esta saudade infinda que eu tenho de ti. Há 12 anos consecutivamente com você, na audiência e na participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13-566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Cartinha vinda da cidade de Araraquara. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve? Mãe e filha nos ouvindo. A mãe, Celisa Valho Gataz. A filha, Dona Leda Gataz. E elas querem ouvir com a banda Polícia Militar do Estado do Paraná, em belíssimo arranjo, a composição assinada pelo Chico Buarque de Holanda, A Banda. Ainda para mãe e filha lá de Araraquara, Dona Celisa Carvalho Gataz e Dona Leda Gataz, do Henriqueto Juca Chaves, esta modinha maravilhosa, aqui, num arranjo do Sidney Moraes, para o conjunto Os Farroupilhas, Pequena Marcha para um Grande Amor. Passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde aonde? Que o céu não vê, que o céu não vê, não vê porque meu amor não é segredo. Morri de medo do segredo que é você. Morri de medo do segredo que é você. Meus olhos vão sonhar sob a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde aonde? Que o seu não vê, que o seu não vê, não vê porque meu amor não é segredo. Morri de medo do segredo que é você. Morri de medo do segredo que é você. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. É, você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho Nosso Vale na volta. Vão desfilar Del, Heleninha Costa e Wilson Roberto.